A promoção de coçar moe. Ó, comecei a gravar aqui. Beautiful lie. 30 seconds to Mars. Foi a nossa banda, hein? Tamo lá. Fala, galera! Estamos começando aqui mais um LocomoCast ao vivo! E antes de começar esse podcast, nós vamos pedir pra vocês avaliarem a gente no iTunes dando 5 estrelinhas. E antes de começar, a gente tem, né, vários recadinhos aqui que a gente vai passar de uma forma bem rápida. Primeiro, vamos falar sobre os nossos parceiros. Vamos começar aí com Estalagem Nerd. Podcast bem bacana, que faz um conteúdo nerd bem, bem interessante, bem bonito, bem simpático. Além disso, nós temos também o MesaCast. MesaCast, podcast de tabletop games, card games, board games, RPG e tudo mais que você quiser nesse estilo. Exatamente, exatamente. Você percebe que hoje nós estamos falando meio correndo. Por quê? Porque são muitos recados. São muitos recados e a gente ainda tem coisa pra... né, pra sortear aí pra vocês. Sortear não, né? Vamos. Sorteio! Vamos ver quem merece mais, na real. Ô, Outcast, você curte sorteio? Eu curto. Sorteio pau no seu cu? Tá tudo estourando aqui. Todo mundo falou que não ia estourar. Eu vou mutar nós rapidinho. Aê! E é o seguinte, então temos também nós o PicPay. PicPay, joga dinheiro pra gente. Give us some money. É, exatamente. PicPay é uma forma de você contribuir com a gente financeiramente. Assim o Suede pode voltar a participar e o João que tá aqui também pode participar com a gente. Por quê? Porque nós precisamos comprar microfones, nós precisamos... precisa arrumar os equipamentos. Dar manutenção nas coisas aqui. Quem grava com microfone de lapela merece a morte. Exatamente, exatamente. Então, ajude-nos dando uma graninha ali no PicPay. É só procurar por Locomotivo 26. Estamos quase com grana nesse exato momento. Estamos com mais da metade do valor de um microfone novo. Exatamente. Louco. E você não paga taxa nenhuma, é só mandar o dinheiro. Você não precisa, eu vou mandar 10 conto e vão cobrar 20. Não, você manda 10, a gente recebe 10 e fica feliz com você. Exatamente. É. Muitas vezes você manda 10 e recebe 10 de volta. Exatamente. E se você fala, pô, mas eu não tenho cartão de crédito, como que eu faço? Você pede pro seu pai? Não, não, paga por não. Boleto. Eu já tenho 35 anos e não quero pedir pros meus pais, o que eu faço? Tem boleto. Tem boleto. Tem boleto. Olha só, emite essa porra, imprime e vai pagar num caixa, na boca do caixa, no banco, já que você não tem condição de ter um cartão de crédito, não usa internet não, viado. Exatamente. Então não tem mais desculpas para você não doar R$300 pra gente, certo? Nem 1.500. Vamos para o próximo recado. Nós temos um grupo no WhatsApp. Não vamos deixar o podcast falar. Grupo no WhatsApp. A publicação desse cast vai ter um link lá. Você clica e tá dentro do grupo. Exatamente, eu tô muito perdido. Pera aí, eu não sei quem que tá falando em cada microfone. Pedro, falei. Eu! Tá. Caralho, por isso tá estourando, né? Exatamente. É isso aí. Tipo, faça parte do nosso grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, geralmente as pessoas sabem antes do que vai acontecer. Exato. O Concha tá no grupo do WhatsApp. Tô no grupo do WhatsApp. Você não sabe tudo já que vai acontecer? Sei de tudo que vai acontecer. Qual então, que é o cast da semana que vem? É um cast muito louco, muito irado, só quem tá no grupo sabe. Exatamente. Só quem tá no grupo sabe. Eu tô apanhando muito aqui, que tá estourando muitas coisas aqui. Caralho. Só quem tá no grupo sabe. Então, faça parte do nosso grupo do WhatsApp. Fique por dentro das coisas antes dos outros ouvintes, ok? Além disso também, nós temos aí uma campanha que o nosso amigo Together está realizando. É o Pet Samui. Exatamente, Pet Samui, ajuda os animaizinhos de Koçamui. Mas por que eu ajudaria os animaizinhos de Koçamui? Porque você ajudando com 30 pau, você tá concorrendo a uma viagem por um mês pra Tailândia. Exatamente, Concha! E exatamente pra Koçamui, aquela ilha maravilhosa, paradisíaca, que tá com alguns problemas de animais soltos por lá. E nosso amigo Together não está mais aguentando ter que se prostituir pra pagar exatamente. O cuidado dos coitados. E por que eles precisam de dinheiro? Porque eles precisam comprar comida, medicamentos, tratamento clínico, castração, né, porque, pô, já tem animal pra cacete, não queremos que tenha mais, apesar de gostarmos bastante. É, e além de pagar essa vasectomia do Together, ele também vai castrar os animais. Exatamente. E até, né, saúde pública do negócio, né? É claro, porque animais doentes transformam a população doente. Pode ver em vários países aí que tem um nível altíssimo de raiva canina passada pros humanos. Exatamente. Então, ó, seguinte. Um dos doadores vai ter a chance de ficar um mês em Koh Samui, na Tailândia. Vamos ficar claro assim, quando... São 5 meses de campanha, talvez já tenha passado um, né? Sim. Nesse período de 5 meses, vai estar rolando, né, as doações e bababá. Quando terminar, 30% das doações vão ser revertidas a um dos doadores. Aliás, ao doador que vai ser sorteado, né? E os prêmios a serem liberados conforme as doações, ou seja, são metas... É, conforme vai recebendo e 30% do valor que foi doado bater essas metas, ele vai liberando no site. Exatamente. Primeiro lugar, passagem aérea mais transfer para Koh Samui. Passagem aérea provavelmente para Bangkok e o transfer para Koh Samui depois incluso. Exatamente. Além disso, hospedagem por um mês. Isso é lindo. Aluguel de moto por um mês. Pois Koh Samui tem ruas muito estreitas, não passa carro, então só moto. Exatamente, fora que, né, cê, tipo, lá se você tomar uma multa é só você pagar 3 contos ali e tá tudo certo. Aqui só no Brasil você paga 200 conto numa multa. É, e lá, tipo, você não tem carteira de motorista, você não tem nada, não se foda, carrega tua multa que os guardas vão saber que já roubaram o seu dinheiro. Então, exatamente. Ela já serve como a sua passagem livre. Exatamente. 4 sessões de Thai Foot Oil Massage. Exclui o Thai porque lá é só massagem. É, exatamente. Massagem tailandesa na Tailândia é só massagem. Massagem tailandesa no Brasil é sexo. E vocês já estão cansados de escutar eu falar não aceite bolinhas de ninguém. Exatamente. Aulas de Muay Thai na terra do Muay Thai. E lá se chama, só chama Muay. É, uma viagem para Koh Tao com 2 dias de hotel incluído. Muito bom. Koh Tao é a ilha da putaria. É, exatamente. É tipo o Lagoa Azul lá no Koh Tao, só que ao invés de duas pessoas só... Sem o incesto, né? Exatamente. Não sei. Porque o incesto é uma brincadeira boa que dá pra brincar com a família inteira. Exatamente. Então, é tipo Lagoa Azul, só que com muito mais gente. Pode ter cagando no outro também? Pode. Não é Rio de Janeiro, né, mas... E 10 mil bá. Bá, a moeda local, que, se não me engano, tá valendo 10 pra 1 em reais. É, tipo isso. Então é isso aí. A moeda lá é barata, hein? Que mais? Tinha mais alguma coisa? Ah, tá. Você pode encontrar o banner pra ir direto para o site petsamui.org, apesar, né? Porra, não tiver com preguiça de estar petsamui.org, vai ser uma foda, né? Mas você pode encontrar o banner em nosso site. Vai ser um dos primeiros banners que tem lá. Ajude os animais de Petsamui. Aliás, de Koh Samui, ok? Ajude. Além disso, tem também os banners dos nossos parceiros lá, ok? Estalagem Nerd e MesaCast. Vamos lembrar... Agora eu vou deixar um cara dar um recadinho aí para vocês antes. Charada brasileira! Come on, kids, aqui é o Supla. Tô dando um salve aqui com o pessoal do Locomotivas. E o negócio é o seguinte, eu tô lançando o meu álbum e quem quiser ele vai ter uma promoção bem louca aqui no Locomotivas. O meu novo álbum se chama Ilegal, são 32 músicas, é um disco duplo e vai ser da hora. Participem, come on. É isso aí. Vocês acabaram de ouvir o Supla falando. E como vocês puderam ouvir, está rolando uma promoção envolvendo um CD duplo autografado do Supla. Que nós fomos lá para buscar esse CD para vocês, exclusivamente para vocês, amamos vocês. Exatamente, se você está ouvindo esse podcast no dia que ele saiu, talvez, pode ser, que não tenha o conteúdo que a gente produziu no ar ainda, mas tipo, sábado ali tá beleza. Agora é o seguinte, como fazer para ganhar um CD duplo do Supla autografado? Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que indicar o podcast para amigos. Esses amigos vão ter que mandar e-mail para gente falando, pô, então, nossa, amigo meu recomendou tal episódio, aquela parte lá, mó engraçada e tal. Falando que, né, você vai ter que falar o amigo que indicou. E você... que está indicando o podcast para os seus amigos, tem que mandar um e-mail com o seguinte assunto. O seguinte assunto: eu quero algo ilegal. Por que eu quero algo ilegal? Porque o nome do disco do Supla é Ilegal. E o Pedro mesmo, que não é nem tão chegado, Supla achou o disco bom pra caralho. Não, o disco é do caralho, o show dele foi fantástico também. Exatamente, então não perca a chance de ganhar um disco autografado, um disco duplo autografado pelo Supla, ok? E outra, quando você mandar o seu e-mail com o assunto "eu quero algo ilegal", você vai ter que mencionar qual foi o amigo que você indicou pra gente conferir com o e-mail que a gente recebeu dele. Porque não vale você mandar "ah, eu indiquei pra tal, tal, tal, tal, tal" e a gente receber um e-mail. Exatamente. Tem esse negócio, né? Pô, o amigo vai ter que falar: "ah, me indicaram tal podcast, a parte de XPTO lá, legal pra caralho", né? Porque tem que provar que escutou o bagulho. Sim. E é isso aí, eu acho. Ah, e se você... Ah, não, nós temos um e-mail! Tem um e-mail? Porra, nós temos um e-mail, cara! Que delícia! Não tem assunto hoje no cast? Podia estar tocando Merda Champion aqui, mas tudo bem. A gente monta ali a parada antes, fazer o quê? Eu tuço aqui no microfone mesmo. Tá certo. Olá, o e-mail é de Leonardo Alves. Olha só, olha, gente. A gente recebe e-mail de qualquer um mesmo. É, então, vamos lá. Olá! Aliás, Leonardo Alves, de Araraquara, estagiário de Rafael Tanis. É, eu sei que você força seus estagiários a mandar e-mail, então não, eu acho que esse não conta muito, mas deixa o menino. Mas vamos lá, é porque eu sei mais ou menos o que ele escreveu, então nós vamos sacanear o menino. Eu não faço isso. Olá! Só enviei esse e-mail porque o Rafa falou que eu sei... Peraí, que eu só sei enviar e-mail para um outro podcast aí. Olha só, olha, qual podcast? Olha. Então, né, porra, ele até tá querendo tirar o dele da reta, mandando um, mas pra esse outro podcast é todos. Pois é, né? Né? Porra, Leo. Mentira, resolvi enviar porque queria falar um pouco sobre o tema também. Aham. Qual tema? Mensagens subliminares. Ah, sim. Primeiro ponto, vocês são sim meus amigos de verdade. É sobre o tema ou não? Primeiro ponto, vocês são sim meus amigos de verdade. Não me conheço não, cara. Quem me chamou pra andar junto com vocês na Comic Con? Não me falou que foi perdoa. Porque eu tava sozinho, porque eu não colo não. Tá, Léo, vamos... Não, ele não tava sozinho na Comic Con, ele tava com a amiga dele lá do peito, que hoje em dia é a crush dele, né? Exatamente, uma mina que caga com o gato no colo e tira selfie, mas tudo bem. Caralho. Não citamos o nome, tá bom, né? Tá ótimo. Isso é a coisa mais comum do mundo, ninguém vai saber quem que é. Lógico. Bom, segundo, venho humildemente pedir desculpas por não ter citado que joguei Zombicide a primeira vez com vocês. Desculpa, pô. Esse e-mail você não devia ter mandado pra gente? Exatamente. Você já tinha falado: "ah, então, pessoal de Estalagem Nerd, eu comecei a jogar Zombicide com os meninos lá de Matão que eu não considero tanto." Ficando bem claro aqui, Estalagem Nerd é um podcast muito foda, os caras são fantásticos. A gente só tá esculachando o Léo. Exato, né? É o Léo que estraga. Não tem nada a ver. Escutem o cast, que é muito bom. Eu escuto todos que não vão me dar spoiler de filme, só que o Léo merece. É, realmente. Estalagem Nerd é bom mesmo. O Léo que não é tanto. Bom, queria falar um pouco sobre o cast que vocês falaram de mensagens subliminares. Uma das coisas é que eu acho que o Suede falou sobre o caso do clipe This Is America, onde no início do clipe mostra um cara barbudo começando a tocar um violão. E o Suede diz que é o pai do cara que foi assassinado nos Estados Unidos. Eu acho que não é o cara, pois é pesado demais o fato dele simplesmente tirar a cabeça do cara. Ele fala muito cara, né? Mas tudo bem. Ok. Além do fato de deixar bem explícito que é o cara. Peraí. Que? Eu não entendi bosta nenhuma, mas continua. É o cara, não é o cara. Não, ele substitui todos os caras da frase, coloca vários caras na frase pra tentar dar sentido, né? Tudo bem. Não, mas ó, a frase que antecede: "eu acho que não é o cara, pois é pesado demais o fato dele simplesmente atirar na cabeça do cara. Além do fato de deixar bem explícito que é o cara." Isso é. O Léo nunca foi uma pessoa conhecida pela sua coerência, né? Então... Ô, Léo, passa... Porra, Léo. Nesse momento, eu não sei se você tá ouvindo isso, né? quando a gente estiver trabalhando ou não, mas se tiver, passa pra Elo aí do lado, ela revisa as coisas antes, né? É, verdade. Ou então faz o seguinte, pede pra ela ir comprar um negócio numa tabacaria em Ribeirão. Não, mas calma. Além do fato de deixar bem explícito que é o cara. Lindo. Caralho. Pesquisei alguma coisa na net sobre, alguns influenciadores dizem a mesma coisa. Ó, eu tenho uma opinião igual a dos influenciadores. Mas não sei. É porque você foi influenciado. Mas não sei se. Não sei realmente se é isso. Outra coisa que eu vi que me chamou bastante atenção no clipe é o fato de mostrar uma cena com a alienação das pessoas usando celulares e não perceberem que estão em um ambiente que está pegando fogo. Porra, é normal isso, cara? É. É. Caralho, tipo, as pessoas causam incêndios em suas casas porque, tipo, a panela tá no fogão e ela tá no WhatsApp, velho. Você deixa de fazer os jobs porque você tá no WhatsApp, velho. E daí eu tenho que fazer, caralho. Olha no WhatsApp não, no olha Telegram. A denúncia. Olha a denúncia. Tomou esse porrinho aí. No WhatsApp não, ele fica no Telegram. Também concordo com vocês quando falam que mensagens subliminares são diferentes easter eggs. Eu não vou comentar. Pra mim, o easter egg é algo só pra fazer referência a algo que você vai ver e dar uma risadinha, algo assim. Ok, a gente falou isso. Já a mensagem subliminar é algo mais complexo. Complexo. Ele não quis dar sexo pra complexo. Parabéns. Onde a intenção é te passar... Não, te passar uma mensagem incontente. Não, inconsciente. É algo com as cores do McDonald's, como dito no cast. Tá vindo um cheiro? Sobre as mensagens subliminares de propagandas, eu acho geniais, é nítido o quanto o seriado americano consegue fazer o merchan. É assim que escreve mesmo? É mais ou menos. De forma fluida, como é no Brasil, os caras... Peraí, aqui? Eu não tô mais prestando atenção, não tô conseguindo acompanhar. E é nítido o quanto... Eu não sei se é uma pergunta, porque ele coloca interrogação no final. E é, ó, eu vou ler como pergunta. E é nítido o quanto o seriado americano consegue fazer merchan de forma fluida e como no Brasil os caras deixam tão explícito que fica ridículo? Não. Melhor resposta, Jequiti. Por exemplo, usar o celular onde parece somente um logo ou um formato. Alguém usando o computador e você percebe que é Windows ou algo que seja feito pela Microsoft, como acontece em Arrow. Acho que quando a... Você quer falar alguma coisa? Não, ele só ergueu a mão pra coçar as costas. É que tá difícil entender, a gente só fica aqui. A gente tá involuindo. na verdade, a gente tá digivoluindo com esse meio dele. Acho que quando... É algo discrete. Discrete? Tipo chiclete. Acho que é discreto, né? Ó, mas tá discrete aqui, ó. Claro que tá. É o Léo? Fica bem menos estranho de se ver. E também... Ô, Léo, fazendo propaganda do Windows aqui, o Word tem autocorretor, viu? Você pode usar peraí, lá. Peraí, acho que é bem... Acho que quando é algo discreto, ok, fica bem menos estranho de se ver. E também é... TED. Ah, foda-se. Ó, oh, Léo, obrigado pelo e-mail. Tá foda. Caralho, o Léo jogou o TED aí no meio. Vai falar do Mark Wahlberg fumando maconha também? Ó, ouvintes, a gente não costuma tratar quem manda e-mail assim, ok? É só o Léo, porque o Léo, ele é uma pessoa... Ah, né? Na verdade vai tomar no cu. Ó, você vai mandar um e-mail, tem vários corretores na internet que você pode ver como que tá, você pode redigir o seu texto e ele avisa onde que tá errado. Dá um jeito nesse negócio antes de mandar. Por favor, não passe vergonha. Exatamente. Mas se... Mesmo se você falar, pô, olha lá, os caras vão zoar. Pô, não, a gente não tá rindo de você, a gente tá rindo com você, ok? Ele tá rindo do Léo, né? Exatamente. Então, vamos lá, vamos começar essa bobagem. Hoje nós não temos tema. Nós resolvemos que o quê? Que, tipo, Locomocast ao vivo realmente tem que ser algo solto, realmente tem que ser algo nossa cara. E... Por isso que o podcast tá aqui, porque a coisa é feia. Exato, mas ó, vocês perceberam que no Locomocast gravado da semana passada, nós tivemos mensagem subliminar. Semana que vem nós teremos um tema também que ficou muito bom. E no próximo ainda, pô, vai ser... Então os Locomocasts gravados, né, estão indo para um outro patamar, ok? Patamar de pessoas decentes. Então se você quer ver o nosso lado mais indecente possível, venha para o Locomocast ao vivo. Ah, escuta tudo, na verdade. É isso. Eu tava assistindo televisão. Ah, pera aí, a gente tá com concha aqui hoje também, sabe? É verdade. Eu sou o Rafael Tanijo, estamos aqui com o podcast. Eu, Pedro. Estamos aqui com o Pedro. E... Eu te falo uma coisa pro Pedro. Deixa eu apresentar. Filho da puta, você só vai falar no final agora. Ah, tô no cu. Estamos aqui com o Concha. Estamos ali com o João. O que você quer falar, Outcast? Se eu botar uma dentadura no cu e sorrir pro caralho. Pronto. Isso. O que tem a ver com a história? Ele interrompeu o bagulho pra fazer uma piada do Away. Também, só que. Não, ele interrompeu a introdução. Exatamente. Porque, caramba. A gente tá introduzindo as pessoas que estão aqui, estão mostrando pro povo. A gente tá com essas pessoas bem. Bem apessoadas e o Outcast, sabe? A concha mágica. O Concha trouxe a concha mágica. Você já viu se tem aplicativo da concha mágica? É esse? Você baixou um aplicativo da concha mágica? Caralho, o que mais me deixa impressionado não é nem que tem um aplicativo, é que tem pra Windows Phone. O que mais me deixa impressionado é que ele responde acenando a cabeça num podcast. Né? Não, mas eu ainda tô impressionado com o Windows Phone, cara. É lindo isso. Vai morrer. Caralho, mas o que esse aplicativo faz? Peraí, não, põe... O quê? Não faz nada? Põe no microfone, põe no microfone. Ela... Ai, caralho, ela responde igual no... Porra, velho. Fiquei muito feliz agora, cara. Eu preciso baixar a concha mágica. Mas enfim. Eu tava vendo esses dias, o Trump tá maluco, né? Agora? Tá maluco? Não, ele tá despirocando cada vez mais. Ah, depois que ele falou que a Coreia, que o Kim Jong-un é um super líder apaixonado pelo seu país e não sei o quê, depois de ficar alguns anos tentando ver no Twitter quem que tem um pau maior, eu não falo mais nada. Não, mas ó, por exemplo, essa semana ele quis separar pais de crianças. Eu não dos vi imigrantes isso. E tal. Ah, tá, colocar as crianças em gaiola, né? É, só que o que mais me impressionou é a semelhança do Trump com o Axl Rose atualmente. Também. Cara, é muito igual. É que não dá pra mostrar lá. Seria mais da hora se ele também quebrasse a perna, né? E tipo, deixasse aquele cavanhaque esquisito. Não, mano, ele é muito igual ao Axl Rose. Até o jeito que de falar, de mostrar todos os dentes possíveis, sabe? É bizarro. Na verdade, não, que ele tem uma boquinha muito esquisita, pequenininha assim. Um beicinho, né? É estranha a boca dele, cara. Mas eu tava vendo essa porra, falei, mano, o Trump, ele quer meter as crianças numa gaiola. Não, o pior, ele queria que... Como que é a fita mesmo? Não, ele realmente queria, tipo, deportar os pais e deixar as crianças e fazer... Ah, lindo, a favor, totalmente. É maluco, cara. O que você quer de um cara que se pinta de laranja? Não, ele é laranja, cara. Mas é o bronzeamento dele. Ah, bronzeamento meu cu. Ele é laranja. Bronzear cu, será que funciona? Eu não sei, eu sei que tem clarear. É. Então, mas, pô, se tem pra clarear, dá pra bronzear? Dá também, né? Você comer bastante no Taco Bell, no Chipotle. Dá pra escurecer. Ou então abusar da pimenta caiena, essas coisas. E aí, Pedro, o que você descobriu hoje? Eu descobri que Frozen é muito bom. Eu tô falando do filme. Não, a minha vida, viu? Eu vi hoje essa porra desse filme. Eu sou uma desgraça pra filme, não me julguem. Ah, normal. O filme é muito da hora, assim. Ele é muito julgado por ser uma merda por causa da música, só que a música também é legal. É, legalzinho. O problema é que as crianças que estragaram essa merda desse filme tocando essa bosta pra todo que é lado o tempo todo. Agora, não é assim que todo filme da Disney? Não, pior não, que não, nesse nível não, cara. Não, verdade. Agora, o Olaf só tem graça com o Fábio Porchat, né? Sim, eu percebi, na verdade, que o filme tava em inglês na metade do filme, que eu tô acostumado a assistir tudo em inglês, então foda-se. Só que chegou na parte que ele começa a cantar, eu pensei, caralho, tá em inglês? Só que a música é uma merda em inglês, né? Em português é muito da hora, em inglês é uma bosta gigante. É, com a exceção do You Wanna Build a Snowman. É, a música Construir o Homem de Neve lá é muito legal em inglês. É. Apesar que, né, foi uma boa adaptação, né? Sim, agora Livre Estou é uma bosta. Livre Estou é foda. Let It Go é muito melhor, só que é aquele negócio, cara. Se não tivesse todos os lugares tocado ao extremo, estribuchando o som pra todo que é lá dessa bosta dessa música, teria sido muito melhor. E o Let It Go, na tradução mais literal, seria o Ligue o Foda-se, Ligue o Foda-se. Pau no cu de tudo, pau no cu de tudo. Mas esse filme veio para quebrar paradigmas. Veio, é legal isso porque eles tiraram aquele negócio de o verdadeiro amor é do príncipe encantado do que vem salvar a princesa. Não, mas ainda estão cogitando a possibilidade da Elsa ser lésbica no segundo filme, dela ter uma mulher. Assim, eu não vejo problema porque no primeiro filme não mostra absolutamente relacionamento dela com ninguém. Então, o que vier, tanto faz. Acho que assim, como eu disse no Star Wars, se for importante pra série, pro filme, sei lá, se não for só por representatividade, tá ligado? É, mas aí nesse caso você pode considerar tudo, assim. Se não tiver importância nenhuma ela se apaixonar por um cara, é melhor não ter. Não, mas ó, vai vendo, por exemplo, a gente já até falou isso. É, não, pera, calma. Não, é isso. É isso, cara. Mas assim, no primeiro filme quiseram representar bem a dualidade da Elsa como a mulher empoderada e da Anna como a menina que acredita em conto de fadas ainda, né? Sim, sim. E quebrando a cara, né? Que é normalmente o que acontece na vida real. Sim, mas aí o que eu disse na época do Star Wars foi: daí falaram, porque o Poe e o Finn são um casal e bababá, né? E o meu comentário foi: pô, todos os casais que apareceram em Star Wars até hoje tiveram uma importância significativa pros filmes. Sim. Então, eu não gostaria de ver um casal gay única e exclusivamente pela representatividade. Eu quero que tenha, né? Importância. Crie um envolvimento. Se for pra ter um casal gay, crie um envolvimento com a história, sabe? Senão, nem precisa ter casal. É, eu acho que eles vão conseguir fazer alguma coisa do tipo, porque no primeiro filme, eles quebraram totalmente aquele negócio de que em filme de Disney a princesa fica com um príncipe no final. Ninguém fica com ninguém lá, inclusive a princesa acaba pegando, no final das contas, o cara que chupa a baba de Alce. Não sei só a baba não, hein? Mas a piroca também deve estar no negócio. Não só a baba, mas a cenoura junto. Só que eu acho que, principalmente a Elsa, que na verdade mostra que é uma mulher que meio que se libertou de absolutamente tudo e mostrou que se você ligar o foda-se pra tudo, dá merda. Sim. Você tem que ter um pouco de mão na consciência também sobre a vida real. Exato. Eu acho que, porra, se pegar um time que fez uma história dessa e esse mesmo time fizer uma cagada do caralho, a gente vai perceber que o Frozen, o primeiro, foi uma cagada, assim, do tipo, uma sorte. Sim, sim. Não foi algo que eles realmente planejaram ser dessa forma, porque o planejado que foi a sequência fica uma merda, sabe? É, eu quero deixar claro que é o seguinte. Ah, lá, o Tanisho. Tanisho não gosta de gay. Tanisho, sei lá. Não, gente, não. Pera, calma. Qualquer casal, inclusive heterossexual, porra, vê os desenhos antigos da Disney, que era uma outra cultura, é só a princesa ficando com o príncipe porque sim, sabe? Sim. É meio gratuito, não adiciona muita coisa, só que a princesa realmente depende de ter o príncipe. Não, mas assim, tanto que pra nós menininhos, a parte do beijo do príncipe e da princesa era muito caguei. Você gostava de ver o desenrolar, as aventuras, né, no meio, sim, e tal. Sim. Então, tipo, desde aquela época, se for pra ter casal, não, sabe? Caguei. Mas nesse caso, se, né, já que querem ter casais, vamos dar significados pros casais. Hoje em dia, eu não acho que é tanto assim casal homossexual só, mas qualquer casal tem que ter um significado, porque senão tudo fica muito gratuito. Aí, tipo, quebraram a expectativa de todo mundo, colocando o fim, a japonesinha lá, fim do fim. Nossa, eu detestei essa japonesa, cara. Então, mas, porra, o Finn ia ter uma morte digna, cara. Não, e também porque ela foi muito away, sabe? É um ponto que não precisava ter na história, assim. Sim. Eu gostei muito do filme, não vamos falar que não. Eu acho que é o segundo dessa. Tá atrás do primeiro ainda, do 7. Só que ela ficou muito assim. Se você pensar bem, você tirar ela da história do filme, fica até melhor. Por exemplo, não vai ter ninguém pra salvar os animais e foda-se as criancinhas, sabe? Eu acho que assim, os filmes novos do Star Wars, principalmente esse último, Pecou onde? Excesso de piadinhas. Não, eu não acho que pecou. Porra, tanto. Não, aquela da máquina de passar. Não, aquilo foi bem Spaceballs. Só que foi o único lugar que eu pensei, não, sério mesmo? Não, então, eu tinha pensado em mais algumas, na verdade, mas tudo bem. É, mas se você for ver essas mais algumas, se compara com as que tinha nos antigos, sabe? É. No, por exemplo, a batida da cabeça do Stormtrooper, que primeiro foi um outtake, depois os caras até colocaram um som no negócio, sabe? Sempre teve alguma piadinha, alguma coisa engraçada, senão não tinha nem os Ewoks lá no episódio 6. É verdade. Até o próprio Chewbacca, né? É, o Chewbacca é um alívio cômico bom. Sim. O C-3PO, o R2-D2. É verdade. Sempre tem alguma piadinha, só que esse do ferro de passar, acho que eles perderam um pouco a mão mesmo. Mas no filme em geral, ele é muito bom, só que tira essa mulher, sabe? Não, é. Ela não teve nada lá, ela tirou um momento do Finn. Assim, puta, ela tirou um momento que o Finn ia brilhar, assim. Cara, mas eu não acho que ele deveria morrer, porque não, ele é um personagem muito bom. Você pode até deixar ele vivo, mas vivo fudido, assim, sabe? Zoado da cabeça. Ou se salvar de outra forma, né? É. Por exemplo, já que o Luke apareceu, ele dá um jeito de interferir no raio lá, exatamente, alguma coisa do tipo. Exatamente. Mas ela ficou muito esquisito, sabe? Do nada, stalker bizarra. É. Aonde vocês vão? Tipo, caralho, os caras estão querendo fugir do bagulho e ela fica, né? Os caras não, só ele, né? Verdade. Agora, Concha. Eu. Você também assistiu um filme velho hoje, hein? Oh. Pra mim foi novo. A Era de Tron. E aí? Ah, cara, é mediano, né? Eu não sou muito fã da. Aliás, eu não tô muito fã desse filmão grande que tá virando o Avengers, né? É que se for ver, o Era de Ultron é um dos menores em escala, né? Também. Eu achei um filme legal. É legal. Não é um filme ruim, mas é legal. É mais um filme. Mas convenhamos. Que a Marvel no cinema dá um baile na DC, sim, né, sim, cara? É. Tem mais. Digamos costume. Que a Era de Ultron só perde pra Mulher Maravilha. Que é um filmão da porra, né? É que vocês não viram Infinity Wars, né? Então. Não, eu tô falando de filme ruim da Marvel. Ah, sim, sim. Ele só perde pra Mulher Maravilha contra a DC. É. É que assim, Mulher Maravilha foi um. Falaram que, né? Foi a única coisa que salvou ali, né? Não, porra, Mulher Maravilha é bom pra caralho o filme. Eu confesso filme que solo. Eu não assisti inteiro. O começo me deu sono pra caralho e eu dormi. Não, eu gostei muito dele. Tá certo que assim, eu não assisti os outros, não quero assistir também. O Liga da Justiça e o Batman vs Superman. Não assiste só pela desgracença. Não, vai tomar no cu, tem tanta coisa boa pra assistir, vou perder tempo com isso aí. Só pela boquinha. Porque esse... Aquela boquinha assim, né? Não, mas tem o Batman também, né? Batman espremido, né? Fizeram uma roupa pro Ben só Affleck. Só pra bochechas naquela porra. É, ele engordou uns 10 quilos entre fazer a roupa e filmar, né? Exatamente. Agora, o Pedro tá foda hoje. Você que não ajeitou essa merda. Quando eu ajeito, tá certinho. Eu ajeitei sim, viado. Agora... Não, então, assista. Você também, Concha. Assista. Preciso assistir. Por quê? Pelo prazer. Sabe quando você toma anestesia e você gosta da anestesia? Porque tipo, é um tempo da sua vida que não existiu. E a falta da nossa existência às vezes é boa. Eu acho que eu prefiro tomar anestesia. Então você assiste o Liga da Justiça. E vai ser aquele momento, tipo, você não vai lembrar das últimas 2 horas da sua vida. Eu quando vou terminar. Chegando em casa, eu vou protestar esse filme. Vamos ver. Proteste pra mim também. Vamos protestar, hein? E aí termina você... Lógico que você sente um pouco de desgosto, né? Porque você sabe que você jogou sua vida no lixo e que não volta mais o tempo. Mas, cara... Ah, mano... Enfim, esse é meu resumo. E o Outcast, o que tem pra adicionar aí? Cara, hoje à tarde eu tava assistindo um desenho que fazia muito tempo que eu não via, que é Mutante Rex, cara. Que bosta é essa? É evolução do Ben 10. Não, na verdade não é evolução, é que foi feito pelo mesmo grupo, que é o Man of Action. Só que é um desenho muito da hora. Que a premissa dele é a seguinte. Tem uma doença que ela é... ela é causada por nanorobôs nas pessoas, que do nada elas são transformadas em monstros, cara. E o Rex, ele também tem essa doença, só que ele pode controlar isso. É tipo você quando foi crescendo, então. Caraca! Foi transformado em monstro? Ah, toma no cu. E qual é desse negócio aí? E tipo, a história é ele combatendo esses monstros com o poder dele, tipo, não é aquele negócio de, ah, não, vou destruir todos os monstros. Tem todo um negócio de que ele não pode destruir a cidade, tem que tomar cuidado pra não matar as pessoas. É, não é o herói foda-se, né? É. Que tem até as meninas super poderosas, destrói a cidade inteira. Exato. Eu juro que eu nunca nem vi nenhum, tipo, nem imagem disso aí, velho. Cara, é muito bom. Isso aí passa na televisão ou você protestou? Passava no... Passava no Cartoon Network, só que eu assisti pelo SBT, mano, que passou alguns episódios. Entendi. É muito bacana, cara. Vale muito a pena assistir. É um desenho da hora. Falando em desenho da hora, a gente assistiu Devil May Cry Baby, né? Opa, Devil May Cry Baby. Terminou? Caralho, muito bad vibe essa merda, velho. Vai tomar no cu. Não, mano. Já é, ainda é spoiler? Ainda é spoiler? Quando acho que isso não, aí? Faz não, tempo. Não, na dúvida, ó. Crianças. Ano passado. Crianças. A partir de agora... A partir de agora, pula aí, sei lá, uns 10 minutos. É, Devil May Cry Baby que tem na Netflix. É, porque vai vir spoiler, ok? Spoiler pesadíssimo. Caralho, episódio 8, gente. Qual o 8? O 8 é o que morre a menininha. O 8 é o que a menininha, o menininho come a mãe. Ah, sim, tá. Nossa, caralho, literalmente. Mano. E o pai, velho, o pai fica, caralho, eu mato, não mato, não mato. É meu filho, não, minha você, mulher, meu filho. Isso que é foda, porque normalmente é, é aquela situação nos filmes que tá num desespero e você vê o cara, oh, meu Deus, o que eu faço? Não, ele entra num ciclone de emoções lá do tipo, eu mato essa porra, mas é meu filho, eu mato essa porra. Ele começa a gritar com o bicho, você não é meu filho, seu desgraçado, e aponta a arma e tal, mas não consegue. E daí ele fala, não, é meu filho, caralho. Aí mano. Chega o exército pra matar eles, aí ele entra na frente e fala, vocês não vão matar meu filho e tal, e mata todo mundo, e você, caramba, mano, como caralho, assim? Caralho, velho. É muito. Esse episódio, cara, eu terminei, tipo, esse episódio e o episódio anterior, que... Termina com aquela cena de tipo, mãe, eu estava com fome, eu queria carne. E ele comeu o cachorro. Ele comeu o cachorro, mano. Nossa. Cara, e o foda é que esse desenho ele começa assim, do tipo, tem violência, tem sexo, mas você pensa, ah, violência é da hora, né? É aquele anime de ação e tal, alto astral, e vai matar os demônios. E... Não é alto astral. E o dia foi salvo graças não a Deus também. Só pra ter uma ideia, não vai ter continuação essa merda, de jeito nenhum. Cara, o roteirista pegou uma pá e foi cavando. Chegou numa parte dura, falou, a partir daqui não dá mais pra cavar, né? Pegou uma britadeira. Caralho. É, assim, Martin, tá ligado? Esse cara socou o dedo no cu do George R.R. Martin, cara. Cara, é bad vibe, assim, no puta tipo vida. DR. Caralho. Tipo bonde de Jesus. Nossa, mano. Que... É, nesse nossa, grau, bad vibe, cara. Porra, puta que pariu. Caralho. Não, mas é do caralho. É do caralho. Bom. O menino quer declarar que o mangá é 10 vezes mais bad vibe, é o João. Porque a gente não tem tanto tempo pra ler o mangá e a gente só... Eu preciso protestar esse mangá também. Mas... Vamos protestar. Só que essa série da Netflix é muito bad vibe, cara. Vai tomar no cu. Caralho. Cara, essa semana eu protestei uns 10 GB na locadora do Paulo Coelho. Aí sim, hein? Outro esquema, bicho. Porque não, esse é um protesto válido. Outra coisa que assistimos essa semana... Player Number One. Porra, é muito da hora esse filme, cara. Jogador número um. Ready Player One. Caralho, preciso que me protestem. Velho. Protestei. Olha como eu sou Bon Jovi. Tocaria Bon Jovi nesse filme. Tocaria fácil, porque... Pra quem curtia a cultura dos anos 80, 90, é um prato cheio fudido, assim. Cada frame. Igual o Rafael falou, tem que assistir mais duas vezes pra pegar todas as referências. Caralho. Não, você vai ter que ir pausando frame a frame... Pra conseguir ver tudo. Quase todas as telas tem easter egg, tem referência. Porra, tem Battletoads, tem... Battletoads? Tem os sapos do Battletoads, quase todas as cenas. Eu não vi. Que da hora, velho. Você viu o Spawn? O Spawn, tem os Master Chief, as Tracer. Tem Ryu, tem Chun-Li. Cara, a arma que o amigo dele tá usando no começo é uma arma de um jogo também, eu não lembro que jogo que é. A arma que a mocinha, a Artemis, pega no final, que ela vai atirar naquele cara com o sniper e ele destrói, é a arma com serra elétrica do Gears of War. Puta que pariu, então... tem o Mecha Godzilla. Lutando caralho. Contra o gigante de ferro. É, mano. Cara, é muito louco, assim. Você não sabe... A moto que ela usa é a moto da Akira. Porra, velho. Mas assim, é um filme que você gostaria, mesmo sem essas referências. Sim, ele é um filmaço, assim. A ideia dele é uma ideia que, inclusive, eu tive, que foi bem tirada de... Assim, ou foi aproveitada, não sei qual que veio antes, de Sword Art Online. É, bem antes, né? Ele... É aquela ideia de que o mundo se isola, assim, a realidade que se foda e vamos entrar num jogo, sabe? Numa realidade virtual que você pode ser o que você quiser. Então é um jogaço gigantesco que o mundo inteiro tá dentro. Essa ideia, inclusive, eu já pensei várias vezes jogando MMO por aí. Do tipo, porra, nego, deixa a vida de lado pra jogar essa bosta. E realmente é o que acontece no filme. E tem puta uma conspiração fodida de uma mega corporação e tal. Porra, é muito bom. Uma mega corporação de jogos também, né? O que que acontece? Qual é a parada? A parada é que, tipo, o maluco que desenvolveu essa porra, que criou tudo isso, ele deixou algumas... Ele morreu. Ele morreu. Só que ele deixou o avatar dele pra, tipo, premiar algumas pessoas com chaves. Essas chaves, né? São três chaves. São três chaves. E, tipo, essas chaves liberam o último... Aliás, você ganha a última chave encontrando o último easter egg, né? Digamos assim. É, cada chave é um easter egg baseado na vida dele, do cara que criou. Então, tipo, ele cresceu nos anos 80, 90. Então vai ser tudo baseado em jogo de Atari, em jogo disso, em jogo daquele, em filme daquele, inclusive, com Iluminado e o caralho A4. E... Quem consegue essas três chaves ganha todas as ações deles na empresa, que é multitrilionária. Caralho. E o que, que é mais mesmo? Eu acho que é só isso, né? E todo o dinheiro dele e tal. É, e essa outra empresa... O cara que ganha tudo vira o novo dono do Oasis, que é o jogo. E pode controlar tudo que ele quiser. E essa outra empresa, né, de jogos, quer conseguir as chaves antes de qualquer um. É, porque no... Pra dominar o mercado inteiro de jogos, né? Dominar o mundo, porque, na verdade, o mundo inteiro tá rodando em volta desse jogo e essa empresa, ela também coleta dívidas das pessoas e as pessoas que têm dívidas viram, tipo, trabalhadores de campo de concentração dentro do jogo. Caralho, pra eles. É, e você vê pessoas nas ruas com os óculos VR da vida, tá ligado? Todo mundo lutando nas ruas, assim, só que, tipo, são pessoas com óculos, tá ligado? Só que foram além, fizeram uma roupa sensível ao toque, porque a Artemis pega no pipi do menino. Sim, sim. Que eu achei fantástico, eu quero uma roupa daquela. Porque assim, não mostra ela pegando no pipi, mas tipo, na hora que vai pegar, corta pra uma cena de tipo, essa roupa ilumina onde tá sendo, onde tá, ele tá sentindo. E tá no pipi. E tá no pipi. Então, né... Pô, mas... tá tocando Mansão Tugstronda. Mas, pô, mas o filme é fantástico. Não vamos dar spoiler porque é relativamente novo. Caralho, já demos bastante. Mais spoiler? Não deu spoiler. Não, falar dos easter eggs, assim. É porque assim, a gente tá ajudando você, ouvinte. Ajudando a encontrar alguns easter eggs. É, mas isso aí tá bem na cara. Logo na primeira chave, os caras já... A moto da Kira. A moto da Kira é muito foda. O DeLorean. É, a primeira coisa que aparece no filme, basicamente, é o DeLorean e a moto da Kira, que é o veículo de cada um deles. Sim. Puta, é foda, é foda. Caralho, velho, que filme da hora. Que da hora, que da hora. Agora, depois eu protesto ele pra vocês. Protesto, agora eu tô pra protestar Rampage. E Rampage. Tô pra protestar também o Homem-Formiga, que eu não vi até hoje, cara. Eu também não. Eu preciso ver o Doutor Estranho. Eu não vi ainda. Pô, Doutor Estranho, eu posso protestar pra você, se você quiser. É, protesta lá pra mim. Porque se depender da Netflix, eu vou assistir daqui a uns 5 anos. Exato. Só. Cara, ninguém vai entender o protesto, mas tudo bem. É, vai manjar o que é, mas não vai saber o porquê, né? Então... Não vamos falar o porquê? Não, deixa quieto. Então, deixa tudo bem. Não, então. Beijo pro povo perdido. Agora, eu tava falando de filme aí, pá, de Marvel. Cara, vocês... Guerra Infinita é um filme que você sai do cinema quieto, sabe? É. Sai do cinema se perguntando por quê. E, só que sim, você se pergunta pro seu âmago, sabe? Você se pergunta pras suas entranhas. Pro seu ânus, né? É um filme da hora pra porra, só que o final é muito bad vibe, mano. Você fica... Não, o começo é bad vibe. É bad vibe do começo ao fim. É bad vibe. Porque assim, todo mundo sabe que morre uma porrada de gente. Morre alguém, mano, nos primeiros, sei lá, 5 minutos de filme. E você fica... E alguém importante... Mano. É, assim, é tão bad vibe quanto o Logan, por exemplo, que não tem um momento feliz naquela merda. É quase isso. Nossa, o Logan foi... Apesar de ser bad vibe, é um filmaço da demais, porra, né? Quase demais. Isso. Tem poucos momentos, assim, de brincadeira, sabe? Na verdade, eu acho que não tem brincadeiras. Pouquíssimas, tem momentos mais, cara, leves sem brincadeiras, né? Mas, porra... Porque, tipo, o Logan, no momento da fazenda lá, que eles estão tendo um momento em família feliz, você já tá... Na hora que começa, você já pensa, ah, não. E você fica na merda até aquela merda começar a dar bosta. Só que, assim, como a Marvel não tem, né, direito sobre as coisas da Marvel... Por exemplo, isso é uma cena do trailer, que aparece o Bruce Banner jogado, assim, na escada do Doutor Estranho e falando, Thanos is coming, sabe? Isso, na verdade, seria o surfista prateado que tomou uma porrada do Thanos. E tá destruído, né? Caralho, porra, mano. O surfista prateado que não demonstra sentimentos tá falando desesperado, tipo, Thanos está vindo, cara. Mas porque no universo da Marvel, o surfista prateado tem tanto poder quanto o Thanos. Ele é um ser fantasticamente poderoso. Que cagaram nos filmes, né? Eu não lembro em que... Que categoria de entidade se encontra o surfista prateado? Mas o Thanos seria um titã. Ele é ômega. Ômega é tipo relógio. É tipo carro. É tipo carro. É tipo sorvete. É tipo sorvete. Ômega sorvete? Não. Não. É mega. Mega. Mega. Não, quando você vai comprar, você fala, eu quero ômega. Exatamente. Tudo certo. Ômega sorvete, pô. Mas e aí, Concha, protestou mais alguma coisa? Fez mais alguma coisa? Cara, vocês falando de bad vibe, esse não foi protesto, foi comprado mesmo. Eu tô jogando um joguinho bem simples, cara, mas muito bad vibe. Qual que é? É o Tooth and Tail. Ah, você me falou que ia jogar isso aí, cara. Cara, não tenho a menor ideia do que é uma bosta, velho. Peraí, Tooth and Tail é daquele... daquele bichinho vermelho? É tudo animal. É tudo furry. Ah, não deve ser o que eu pensando. Tudo furry. Tudo furry. Caralho, é muito sexo com bicho. Não, porque o que eu pensei é aquele do demôniozinho vermelho feito de lã. Não, é o Unravel. Eu tenho isso aí. Também, eu tenho. Mano, aquela é... A história é tipo... ambientada meio que século XIX, numa guerra civil por falta de alimento. Acho que você me falou mesmo. Só que é tudo animal, cara. Então, o alimento principal são os porcos. Ei. Mano, é muita bad vibe quando você encontra um porco na história, velho. Porque os caras é tudo carne número tal. E é sempre um diálogo muito triste, cara. É muito da hora o jogo. Ia ser engraçado se os gráficos fossem tipo Fazenda Feliz, sabe? Colheita Feliz da vida. Mas ele é meio cartunesco, né? É um traço da hora. É tipo Armelo. O pior é que eu tomei spoiler do final. Eu já não tô querendo zerar o jogo mais. Eu tô mais ou menos assim com um jogo, mas eu não tô jogando ele porque eu sei que o final dele é tão bad vibe que eu tô com medo do que pode acontecer comigo. Então, cara. Que é o To The Moon. Ah. Eu tenho ele lá, eu tô me segurando pra jogar porque eu sei que vai sair o filme. Você tem desde quando você falava dele ou é novo? Não. Porque você fala dele há muito tempo. Não. Eu falo que eu tenho ele há muito tempo, mas eu não cheguei a jogar ainda. Ah, tá. E eu peguei agora, tô instalando lá, o Concha até viu, é o Ark. Ah. O Survival Evolved lá. Mas é bom. Que eu já tinha ele faz um tempo, quando entrou em promoção, ele foi pra 130 pau no cu de quem não comprou, e agora tá em promoção de novo por 35 lá na Steam. Pau no cu de quem não comprar. Agora compre, né? Tá na hora. E é um jogo survival legal, cara. É um bacana. Não chegou a instalar porque é pesado pra bosta. É grande. Eu não baixo. Eu tenho que protestar. Na verdade, protestar vai dar na mesma 60 gigas. Olha, num país como o nosso, nós temos que protestar. Porra, tá 35 pila, velho. É 2 booster de Magic. Não podemos temer. Oh. Aí chega os caras, seu bolsomito de bosta, seu agora, comunista. Eu te falar que de dois filmes que não precisa protestar. Na verdade, é um filme. Na verdade, são dois filmes. Com continuação do outro, né? Caralho. Creep. Tem no Netflix. Eu não tenho a menor ideia. Acho que você assistiu. Ah, gente, é aquele do... Que é do maluco na casa dele, que fala que tá com câncer terminal. Sim, a gente assistiu o primeiro e o segundo. É found footage. Tipo, câmera na mão. Nossa, eu tenho um problema com essa merda. Então, mas vai vendo. Esse cara é um cara que, tipo, chama um cinegrafista pra gravar os últimos dias da vida dele. Porque ele vai ter um filho e, tipo, o filho não vai nem conhecer o pai. Cara, o To The Moon tem uma premissa meio parecida, porque na história do To The Moon é uns cientistas que trabalham num laboratório que cria memórias. Sim. Então, e tem um idoso que tá pra morrer e a ideia dele, o último desejo dele é criar a memória de que ele foi pra Lua. Caralho. Só que aí começa a desenvolver o porquê, sabe? Eles começam a ir atrás das memórias dele, saber porquê disso e acaba se afundando num rio de bosta. Caralho. Mas ó, quer ver? Eu tô tentando achar a foto do desgraçado que faz o principal do Creep. Vai ver o Tom Hardy. Não! Tom Hardy, toma. Não, o cara, ele tipo, ele já tem cara de maníaco. Ele... É o Jack Nicholson. Não! Não é o Nicolas Cage também, caso pergunte. É o Terry Crews. Eu não sei o nome desse filho da puta aqui. É ó. O The Rock, cara. O The Rock tá em todos os filmes de hoje. Por que não? Esse cara aqui, ó. Eu não sei o nome desse cara. Você conhece esse cara de algum lugar? Ai. Como que ele clica chama? Clica aí nesse link, é Rotten Tomatoes. Vai abrir o nome dele, caralho. É verdade. Cara, então, tipo... Só que ele começa a agir estranho. O filme assim, começa a ficar com um clima muito bad vibe, mano. Tipo, o cara fala, não... Vamos começar comigo tomando banho. E daí ele fica brincando assim no ar, como se estivesse com o filho dele, tá ligado? Você fica, caralho, um negócio bizarro, mano. E de repente ele aparece com a cabeça de lobo, mas a cabeça de lobo assim, do diabo, sabe? Na cabeça dele, né? Como se fosse uma máscara. E fala, esse daqui é... Não se preocupe, esse daqui é o Pitfuss. Ele é o bruxo de Blair? Não. Você começa a pensar que o cara é louco, né? Então, vai desenvolvendo essa parada. E tipo, isso aqui é o Pit Fuzz. Às vezes ele apronta um pouco. Sabe? Caralho, né? Numa dessa eu falo, gente, acabou por hoje. Caguei. Deixa eu guardar aqui, vai embora. Então, e aí, mano, você fica... Caralho, mano. Tem alguns momentos que você fica... Não, ele realmente... Ele realmente é doente, né? Ele deve estar com câncer mesmo, deve estar zoado. E... Caralho, só tem foto do filho da puta aqui. Cara, chega um momento do filme que você começa a ficar muito ainda? Na bosta. Tem uma sequência? Ele ainda não morreu? Não, ele não morre. Isso que é... Isso que toma spoiler, tem sequência com ele? Não, pô, ou o câncer foi embora. Caralho, ele foi na Igreja Universal lá. Eles protestaram com o câncer dele. Ele foi lá no Valdomiro e passou a mão na camisa com sangue. Olha o Pit Fuzz aqui, ó. Vixi. Nossa, velho, que merda. Tá ligado? Então horrível, você assiste esse bagulho, cara. Você fica, tipo, é bom. O Jay Duplass? Não, Mark Duplass, eu acho. Essa porra aí. E, cara, é bom pra caralho. É um filme que eu assisti assim... Comprei, repete de novo o nome. Creep. É um filme que eu assisti, tipo... não tem nada pra assistir, vamos ver qual é, né? Sem expectativa nenhuma. Eu fiz isso hoje com o Frozen. Eu falei, caralho, mano. Que bagulho louco. E é muito simples, porque realmente é uma câmera o tempo inteiro. E apesar de ser found footage, como é meio que um diário do maluco, você aceita o found footage. E como não tem nada assombrado nem nada assim, sabe? É só uma coisa bizarra o tempo inteiro. Porra, é bom. É bom pra caralho. Então, assistam Creep e Creep 2. Vale a pena. O 2... Não, o 2 é bom. O 2 é bom, o 2 é bom também. Continuando na mesma pegada do primeiro. Eu ia falar, não, o 2 não é tão bom, mas o 2 é bom também, é cara. Bom. Puta que pariu. Tomara que não tenha um 3, senão estraga. Creep. Porra, assistam. Netflix aí, tá de graça. Não, não tá de graça. A não ser que você vá começar agora. Tem um mês de graça. Ô, Concha, você viu um jogo na Steam que chama Raft? Acho que sim. Cara, eu me interessei tanto por esse jogo, não sei porquê. Você tá num oceano aberto, assim, um tubarão em volta de você. Sim. Numa canoa que é 4x4, 2x2, na verdade. E é feita de madeira e plástico. E você tem que ir construindo mais dessa canoa, fazendo ela crescer com as coisas que você acha no caminho, boiando, e o tubarão vai atacando e destruindo ela. Sim. Cara, é muito bizarrão. Ah, cara, eu fiquei curioso também, mas... Eu tava vendo uns gameplay dele e... Eu vi que tem uma história por trás do tipo de gelo, das calotas polares e o caralho A4. Meio viajado, assim, mas o gameplay dele, eu jogar ele co-op, parece ser muito da hora. Ah, co-op também? É, sim. Não sabia, não. E porque tem bastante coleta de recursos, construção, e tirar o tubarão de perto de você, e purificar a água, dessalgar a água, e fazer comida, pescar, ou matar as gaivotas que vêm roubar a sua comida. Caralho, tipo Waterworld. Tipo Waterworld, de verdade. Você acha algumas ilhas pra você... É, que são uma fonte de comida, de madeira, e você pode minerar o metal embaixo da água que tá na ilha. Você põe um pouco de terra num jarro. É, tipo isso, mais ou menos. Aí você pega a terra e transforma num tijolo molhado e deixa ele secar pra virar tijolo seco, pra fazer uma fornalha pra derreter metal, pra poder fazer outras coisas. Nossa, e tá que louco. Pô, parece ser muito louco. É do quê? Tudo em 5-op. É, Raft, é tipo um survival. Não, mas é solar... PC. PC. Na Steam, acho que é 30 pau esse jogo. Eu falei da questão. Deve ter promoção. A Steam tem promoção. É, tá na promoção. Se protestar de graça. Tá na época que o computador chupa seu cartão caso você entre na Steam. Então, eu falei da terra do Waterworld. É que, tipo, a terra representava uma parada, tipo, ah, eu já estive na terra e o mundo é só de água, tá ligado? Uhum. Que é conhecido como terra seca no Waterworld. Exatamente. Então é... Caralho. O cara sabia onde tinha terra seca, sabe? E no final das contas, não sabia, porque aquele filho da puta com guelras descia até lá embaixo, pegava a terra e deixava secar. É o clássico da sessão da tarde, né? Nossa, eu adorava aquele filme. Eu adorava, assisti com minha mãe. Sabe outro negocinho que eu assisti esses dias? Um outro desenho do Netflix que eu também não dava nada, tá ligado? O Vazio. Ah, eu vi propaganda. Porra, eu vi isso aí e não assisti ainda. Tá na minha lista. Até agora eu assisti uns 6 episódios. Se não me engano, são 10. Cara, começa com 3 garotos, né? 2 garotos e uma mina. Numa sala branca de tijolos, assim. Alta pra caralho. Eles não lembram o nome deles. E eles têm um papelzinho no bolso. Cada um tira o papel e tem um nome. E eles começam a se chamar por esses nomes, tá ligado? E, ao mesmo tempo, eles começam a descobrir habilidades deles. Até o momento que alguém mexe num tijolo errado, eles estão tentando sair, um mexe no tijolo errado e começa a vazar gás lá dentro dessa sala. E aí eles têm que conseguir chegar no duto de ar rapidão, né? E daí tem um maluco que simplesmente sai correndo, começa a pular de um lado pro outro, bater nos pés, tá ligado? E chega lá. Então, tipo, ah, como que eu fiz isso, tá ligado? E vai descobrindo um, tipo, não se machuca, tipo, se machuca, mas cicatriza rápido. E a mina, ela consegue respirar embaixo d'água, sabe, nadar igual uma sereia. É um negócio muito bizarro. E eu não, tipo, eu comecei a assistir faz umas 2 semanas. Não é da Marvel isso aí, não? Não, pior que não. Esse é um prequel aí pra uma série. Não, é original Netflix mesmo. E, cara... Faz 2 semanas que eu comecei, eu não terminei porque, tipo, eu dei uma broxada. Não que a série tenha ficado ruim, mas é aquele momento que você simplesmente fala, ah, não tô afim de assistir, daí você fica um bom tempo sem assistir. Eu tô assim com o Gurren Lagann. Então. Outro que eu gosto do Netflix é o Big Mouth. Detestei essa merda. Eu gosto pra caralho. Eu achei uma bosta gigante. É gratuito, né? Mas eu achei bom. É, mas não é gratuito do jeito Family Guy, que é um gratuito engraçado pra bosta. É um gratuito que você pergunta, cara, sério que precisava disso? Caralho. Eu preciso ver ainda. Você não me recomendou e eu preciso... Cara, baixa suas expectativas e você vai gostar também. Cara, um desenho que eu deixei protestando em casa, que eu assisti também na televisão e vou assistir de novo porque eu achei muito da hora, é Titã Simbiônico, cara. Nossa, se você falasse Dragon Ball Super, ia te bater tanto. 2. Tem gente falando, Dragon Ball Super é a melhor saga de Dragon Ball até hoje. Você não falou essa porra hoje, não? Hã? Não. O quê? Eu falei do Mutante Rex. É. Caralho, ele vê umas coisas muito, né? É, igual. Só que é muito legal. É do mesmo pessoal do Ben 10? Não. Então, eu falo do Titã Simbionico. Então, a história é a seguinte... Esse é o Ben 10 evoluído. Não, o Ben 10 evoluído, cara. É uma princesa, um robô que foi criado pra guiar ela e o guarda-costas dela que fugiram do planeta natal deles porque tava tendo uma treta lá e tal. Eles queriam na Terra. Daí, a trama é a seguinte, eles têm que se passar por pessoas normais na Terra, como adolescentes e tal. E nesse meio tempo eles viram robôs, mano. E os três se juntam e viram um robô gigante e fica lutando contra um Voltron, mano. É. A princesa Voltron. Tipo, muito da hora, caralho. Cara. É muito da hora, velho. Eu já ia fazer piada de Magic aqui, mas a gente já falou de Magic. Caralho. É muito da hora esse desenho, velho. Spoiler, cast novinho. Oh. E de desenho, assim, eu... Caramba, como que chama... Eu tô curioso pra assistir, que é um desenho que dizem que é muito bad vibe. É um episódio só de uma hora e meia, eu acho. Que é muito retardado, do tipo, uns cientistas criam umas máquinas lá de controle, alguma coisa assim, e acaba... Máquinas de estupro coletivo. Não, é mais ou menos, porque eles soltam, eles despejam essa porra no mar e todas as criaturas do mar meio que criam pernas mecânicas e começam a ir atrás das pessoas. Qual que é o nome dessa porra? Cê, o João sabe qual que é, qual que é o nome disso, João? Eu não sei. É peixe em japonês. Peixe em japonês é o nome. Peixe em japonês. Fichuro. É tipo, é... É alienígena. Porra, é muito bad vibe, porque os peixes começam a sair pra terra e destruir as pessoas. Caralho! Tem na Netflix ou é protestado? Eu não sei se tem na Netflix. Eu não fui atrás ainda de baixar essa porra. Sim, qualquer coisa, desculpa, protesta, de protestar essa coisa. Quebrou o código. Fala que é bad vibe, quebrou pra caralho, código, cara. Isso relembrou uma parte vai de... Vai deixar de ser maçom agora. Não deixar de comer meu cu. Oh! Desculpa, maçom. Brincadeira. Ó, só queria avisar que a gente só tem mais 18 minutos. Menos, na verdade. O que você ia falar? Que isso lembrou uma parte de One Punch Man, que vem o pessoal do mar pra reivindicar a Terra. One Punch Man é um negócio que eu não consigo. Cara... Eu curti. É muito bom. É muito bom. Porque ele foge daquele negócio do... Quebra paradigmas. De sempre aparecer um cara mais poderoso que o herói pra ele treinar e bater nele, sabe? Sempre não. Se superar. É sempre, então, sempre o herói é o mais forte. Mas assim, também é algo que me deixa, sabe? Não, é porque o bacana da série é você ver o desespero dele, do contrário, assim, de nunca encontrar alguém que vai dar pau nele. É, isso é qual muito que ele da tá hora. Cansado dessa vida? Quantos episódios são mesmo? São 12. Então, eu acho muito episódio... Pra ele ser o mais foda em todos os episódios, não, sabe? O foda cara. É a simplicidade dele também é legal. Exato. Assim, não, essa parte eu que gostei. Que é muito engraçado. E tipo, que nem uma parte ele destruindo um monstro porque ele lembra que ele perdeu a promoção no mercado. Não, tá eu porra, aquele episódio já... O da mosca, tá ligado? É, o da mosca. Ele mata um monstro no tapa, tá ligado? É sensacional. Mas é sempre cara. Assim, sabe? E ele não consegue matar a mosca, né? Isso que eu... Porra, é muito engraçado, porque é umas merda de um tamanho assim, que você percebe que os monstros estão lá destruindo a cidade, matando todo mundo. É, meu Deus, e a preocupação dele maior são as tarefas dele do dia a dia, porque o monstro, foda-se, sabe? Exato. Ele vai dar conta dessa merda, de qualquer jeito, ele tá entediado daquela vida. É muito bom, cara. Eu vi uns vídeos de uns malucos tentando fazer o treinamento do Saitama. Nossa, é que só que tipo, não consegue. Assim, fode muito. Pelo que a caminhada é de boa. Hã? Caminhada de boa. É, a corrida... É, de boa. É, 10 km, porra, tem maratona, caralho. Tipo, 30 km, tem gente... Não, é, a corrida treina é de pra menos, corrida, a corrida é de menos. Eles conseguem. Agora, flexão, é sem capeta. Flexão, o caralho, agachamento, sem tá ligado? Abdominais, como, né? Como faz... Se não, abdominal é de boa. Eu faço. Tipo assim, quando você vai pra uma academia, você não faz o mesmo exercício em dias seguidos. É, tem você trabalha do outras corpo. Partes, exatamente, por causa da exaustão do corpo. E, tipo, a galera que tenta fazer o treinamento do Saitama não consegue, exatamente porque é a repetição da mesma coisa. É, o treinamento dele são 10 km de corrida, sem abdominais, sem flexões e sem agachamentos, né? É esse o treinamento. Tipo, eu vi nego que conseguiu, sei lá, por 3 meses, alguma coisa assim. Só que muito o cara terminava zoado, tá ligado? Caralho, é muito foda. É, só ver atleta em si, jogador de futebol, ferra o joelho Porque exercício é muito. É que assim, abdominal, quem faz academia todo dia já faz mais ou menos isso. Porque sem abdominais não é nada. Sim. É o treinamento normal do dia a dia. Agora, a flexão é um bicho fudido, agachamento. Que nem quando eu treinava judô, o sensei fazia a gente fazer 50 abdominais, 50 flexões e 50 agachamentos antes de começar o treino. Não, a flexão é um caralho, eu não dou conta. Eu pararia no agachamento ali também. No agachamento até que eu vou longe. Sabe uma coisa que eu odiava na academia? Ombro. Ombro eu curtia. Aquele que você ergue os pezinhos de lado, sabe? Sim. Nossa, mano, isso daí... Chegava assim no... Dois, tá ligado? Caralho. Tô voltando e pegou o pezinho e jogar na porra do treino. Um dos meus maiores problemas na vida é comprar calça, porque elas não passam na minha panturrilha. E... Caraca. É verdade, sério. Menino da coxa grossa. Não tô zoando, é verdade. E uma das coisas que eu detestava fazer na academia é perna. Eu sempre achei uma bosta. Agora, se eu for colocar uma calça do Pedro, não passa da canela, tá ligado? É, caralho, se você colocar uma calça minha, não passa do peito do seu pé, né? Tô lá no seu peito. Só queria dizer que no curso de gordo, hoje, sei lá, sexto dia, 15 quilos a menos. Aí! Bom, bom, bom. No total? No total. Ah. Porra. É bom pra caralho. É? Eu não vou comentar. Eu comento depois de off de umas meninas. Mas enfim. Aquele negócio. Essa semana estou inchada. Pô, mas você tava inchado semana passada. Né? Você inchou mais? A menstruação é. Exatamente. Mas então. Na TPM um mês. Caralho, bicho. O que mais que eu poderia, não sei, protestar? Eu já recomendei The Greatest Showman. Que mais? A gente já recomendou bastante coisa aí. Sim. Né? Mas o que, que eu vi esses dias que eu achei, pô, que interessante. Cara, eu joguei um jogo com um amigo meu esses dias que eu fiquei, caralho. Amnésia. Não é aquele memento lá que o cara vai volta o filme, né? De trás pra frente. É um outro filme. Ah, protestado? Ah, te peguei, né? Não, tem no Netflix. Tem Netflix. Que é, tipo, a parada é a seguinte. Um casal sofre um acidente. A filha dele está no banco de trás. O cara acorda numa cama. Depois de um coma. Percebe que a mulher dele talvez não seja a mulher dele. E momento algum essa filha aparece. Caralho. E aí começa um desenrolar de uma parada bad vibe. Eu sei que, tipo, ele não consegue lembrar de absolutamente nada em momento nenhum. Ele tem alguns flashzinhos do acidente, mas da vida dele antes ele não consegue lembrar porra nenhuma. E... Por quê? Amnésia. Não, então... Aí, tipo, a mulher faz um bolo de carne lá, o meatloaf. Ah, esse é o seu prato favorito. Esse daqui é meu prato favorito? É. Eu não lembro disso. Você estava em coma, tá ligado? E daí a mulher começa, oh, porque eu queria ser uma boa esposa e tal. E de repente, o cara tá amarrado numa cadeira no porão. E ela vai fazer uma lobotomia nele. Mas como chega nesse ponto, eu não vou falar. Caralho. Caralho, mano. Exatamente. Mas é um filme bom, cara. É com aquele cara que parece Jake Gyllenhaal. Não lembro o nome dessa desgraça. Ah, o do 20 Seconds to Mars. Não. Um outro que parece Jake Gyllenhaal. Caralho, sua família Gyllenhaal é grande. Não é o cara do o Coringa? O Jared Leto? Peraí. Vamos lá. Quanto isso vai falando do seu aí, Outcast? Então, o jogo, eu não lembro o nome do jogo agora, só que é o seguinte, você tem, você é o personagem principal, você tem sua namoradinha e você vai dar um passeio no lago com ela. Até aí tudo bem. Aí vocês estão voltando do passeio e de repente acontece um acidente. E você simplesmente acorda na sua casa de cadeira de rodas. Daí que tá, o jogo começa com você ganhando a oportunidade de voltar no passado e mudar as coisas que acontecem pra tentar evitar esse acidente. Só aí você, você mora num vilarejo e você entra na mente das pessoas pra tentar mudar as ações delas naquele dia pra alterar o que aconteceu no fim do dia. pra tentar salvar. Só que daí no final você consegue e você fode toda a linha do tempo. É, já jogou spoiler lindo, né? Foda-se que jogo que é essa merda. Foi também. Mal. Vai tomar no cu. É que eu não lembro o nome. Eu me empolguei porque eu fiquei muito de cara. De PC essa porra? É. Ah, beleza, não vou pegar nunca essa merda. Obrigado, viu? De nada. Eu me empolguei muito, cara. Só que, ah, mano, sei lá, eu chorei jogando aquela porra lá. É muito. Ai, ai, caralho. Puta, pera lá. Ah. Caralho, não tá clicando, pera aí. Você teve um problema de mente e você não assistiu esse filme, na verdade. É. E sua esposa é outra. Não, aqui, ó. E você gosta de publicar. Ah, né? Como que chama? Filho da puta, aqui, ó. Ah, desgraça. Filho da puta. Esse cara aqui é igual o Jake Gyllenhaal. É Jared Leto. Não, ó. Esse porra aqui que é igual o Jake Gyllenhaal. Caralho, não tem nada a ver com o Jake Gyllenhaal. Que tem, porra? Mano, apareceu aí o... Calma. Caralho, parece o Willem Dafoe, é o cara do... Que Willem Dafoe? Willem Dafoe novo. Cadê? Ele já foi novo? Ah, cadê? Ah, eu nunca vi. Outro filme que eu assisti esses dias, De Volta ao Jogo, o John Wick. Ah, porra, é fantástico, hein? Willem Dafoe tá muito bom. Eu não assisti nenhuma das continuações. Wes Bentley vai falar que não parece o Jake Gyllenhaal, cara? Não parece, mas nem fodendo essa merda. Parece o Superman. É isso que eu falei. Não, porra. Junta ele, o Jared Leto e o Jake Gyllenhaal, família bonita. Não, se pegar o cara que faz o Superman trepar com o Ben Affleck e dá luz ao Hulk, vai parecer esse aí, mais do que o Jake Gyllenhaal. Não, calma, eu vou achar uma foto dele aqui agora, que ele tá igual ao Jake Gyllenhaal. Aqui, ó. Tem nada a ver! Claro que tem, pô! Tem cabeça de coco, parece isso o cara aí, que velho. Faz o Dexter, isso aí. Dexter? Ah, não, mesmo. Lembra, por causa da sobrancelha levantada, assim, sabe? Peraí, o laboratório de Dexter? Não, caralho. Ah, pô, eu acho que é parecido. Caralho, nada a ver, velho. Não, parece um irmão mais velho. Não, de longe, de costas no escuro, parece, não. Não, porra, não é assim. Vocês têm que ser mais de boa. Eu não sou de boa, caralho, mas você tá falando que o podcast parece Tom Cruise? Eu vou ficar quieto. Mas enfim. Epa! Eu ia falar outra coisa, mas vou ficar quieto. Então, gente. Vai, Alt. Fala mais uma bobagem sua. É, dá mais um spoiler aí, viado. Não, eu não sei falar das agora coisas. Agora você vai falar, filha da puta. Fala aí, viado. Tá bom. Falar de um filme bad vibe pra caralho que o Pedro falou, depois eu fui atrás. Ah, mas o Pedro já falou, não fala mais. Não, ele não falou aqui. Ele falou aqui ou no outro? Não, em nenhum podcast. Eu falei pra ele. Em nenhum podcast, tem certeza que ele nunca participou de nenhum podcast, falou isso? Algum podcast já falou disso? Algum, sim, podcast já falou disso. Roboman, mano. Filme cara, mais não assistiu, vai tomar no seu. Eu assisti, ele assistiu sozinho, mano, sozinho. É, a gente tava marcando de assistir eu aqui. Eu queria assistir, vocês seu falaram bosta, que não. Seu bosta. Quem falou que não? Eu tava baixado em casa, vai tomar no seu cu. Tava protestado. Seu porra. E teve um dia, e eu queria teve muito um assistir, dia mano. Que você tava na casa do João, você ignorou a gente. Só que eu não, ah, não. Sabia então, que vocês iam assistir. Tá. Fala. Fala. Não, então, porque eu vim aqui no João, pá, que ele não é amigo de vocês, é só amigo meu e tal. Chamou eu pro churrasco, pá. Não, esquece, a gente vai assistir o Ninja Branco, vamos pagar pastel pra você. Não, não vou, porque vocês são escroto. Verdade, a gente podia ter levado o João também, mas você nem cogitou a ideia. Ele não recusou quis. Pastel, a velho. Gente ele assistiu. Não quis. Eu falei, vamos lá assistir a o gente João. Ah, não, assistiu. Não foi divertido, sabe por quê? Porque a gente viu com o Léo. Ah. A gente assistiu. Como que é o filme, o nome do Brasil mesmo? É, o Ninja em Beverly Hills. O Ninja, todos então. Os filmes dos anos 80, 90 era em Beverly Hills. Eu achei engraçado que o nome do filme é O Ninja em Beverly Hills. Só que, tipo, em várias traduções tá um ninja da pesada. Caralho. Sim. A própria Globo, essa a própria Globo. É mesmo? É, a própria Mas, Globo falava um ninja da pesada. Daí quando começava o filme, fala... Um ninja em Beverly Hills. E sinceramente, minha memória me traiu, porque esse filme é uma bosta. Ah, eu acho bom pra caralho. É horroroso esse filme. Eu acho muito bom, cara. Eu sou o único universo, cara. Muito bom, velho. Não assisti recentemente pra opinar, mas eu gostava. Não, deu 5 minutos de filme, eu pensei, caralho, por que quem tá vendo essa merda? Ah, eu acho bom até hoje, cara. E os comentários foram os melhores. Por quê? Não, a gente só falou bosta do filme. Ah, sim. Não, mas esse é o tipo de filme que vale a pena se levar pro resto da sua vida. Assim. E eles tiraram bastante de inspiração do Dragon Ball. Porque aquela bomba explodiu em 9 segundos, depois foi pra 5, depois voltou pra 15. Caralho. E, na verdade, durou uns 15 minutos essa cena. É verdade, é verdade. Porra, mas o Liu Kang participando, cara. Pô, e aí a gente tá falando em outro cast desse filme de novo, né? Não vale a pena, não vale a pena. Vale, vale. Eu ainda não vai tomar no cu. Ó, John Wick é bom pra bosta, viu? Vocês têm que assistir. Eu tenho que assistir o John Wick, mas eu acho que vale o Ninja da Não, Pesada, não vale o John Wick. O Ninja Branco, o Ninja em Beverly cara, Hills. Esse do John Wick é muito fodido. Eu não tinha assistido ainda. O primeirão. É, o De Volta ao Jogo. Ah. Porque são dois, né? Acho que é... Dois. É engraçado que o primeiro é De Volta ao Jogo, o segundo é John Wick. Não faz sentido. Eu já voltei. E o nome em inglês é John Wick. Aí o 2 é John Wick 2. Não faz sentido, sabe? Brasileiro só enfia o dedo no cu na hora de fazer trailer, fazer título. Aí o filme ficou isso. Só que o filme é bom pra bosta, cara. É bom, tem que assistir. Tiroteio pra caralho, violento. O pior é que a primeira vez. A única vez que eu assisti, eu achava que ia acabar, continuava, cara. Isso que é bom. Sim. Ou não, é muito bom, não, cara. O Pedro, por exemplo, tava assistindo um Ninja da Pesada, ele querendo que acabasse pra acabar. É verdade. Ai, caralho, velho. Tá acabando. Tá de boa. A gente vai fazer recomendações rápidas, igual aquela outra vez? Ah, não, né? Todo episódio fazer isso, caralho. Ah, é foda, né? Engraçado. Não, não ia ser, não. Vamos ver aqui mais. Eu tô jogando bastante Fallout 4. E a Copa? A Copa, foda-se a Copa. O bom da Copa. É que amanhã, hoje o dia que a gente tá gravando é na quinta-feira, amanhã na sexta tem jogo do Brasil de manhã, então ninguém aqui vai trabalhar de manhã, vai dar pra ficar até mais tarde. Mas, Romano, eu preferia tarde, queria trocar. Exatamente. Mas falaram, não, você vai ficar em casa pra assistir. Não, mas ó, te falar o seguinte, uma coisa, ó, calma, ó. Cara, todos os times, as seleções grandes estão caindo. Eu nem tô vendo. A Argentina já caiu, o Brasil já vai cair. Quem caiu? A Alemanha perdeu pro México, cara. A Alemanha tomou um do México, então, cara. Mas então... A Alemanha cravou 7 no nosso cu na outra. Perdeu de 1-0 pro México. Mas também não o Brasil perdeu pra Suíça, velho. Mas não foi o México que tinha um goleiro que não passava uma bola na passada? Então, o time da Suíça esse ano tá bacana, cara. Esse ano tá da hora. Mas vamos parar de falar de futebol. A gente só tem mais 3 minutos. Gastar falando de futebol é uma foda, né? E vai gastar com o quê? A gente pode gastar contando piada. Não, puta, senão não vai parar de lançar esse episódio. E aí eu fazer o Outcast chorar de novo, não vai dar certo. É uma bosta. Caralho, a vida do Outcast é uma piada. Conta sua vida em forma resumida. Sei lá. Você tem 2 minutos. Eu tenho 2 minutos pra contar minha vida? É. Nasci, vacilei, não, chorei. Não, 2 minutos, você tem que aproveitar os 2 minutos. Porra, cara, eu não monólogos sei do Outcast. Não, vai ficar chato o fim do cast. Vamos deixar só só falar. Porque é sua vida. Vamos ficar quieto, vamos ficar quieto. Por quê? Que eu falo? Mano, velho, eu não tenho que falar da minha vida, não, pô. Caraca. Mano, por que tá todo mundo olhando pra mim? Sai. Puta vida, mano. Que podcast chato pra porra, mano. Caralho, mano. Porra, mano. Você não querer jogar o cast no lixo mesmo? Como foi seu dia, Outcast? Meu dia... Sei lá, mano. Foi de boa. O que você fez hoje, Outcast? Ah, eu... Não sei, eu limpei a casa e fiquei assistindo desenho. Você protestou alguma coisa? Você falou no microfone? Não, não falei. Eu tenho que... Eu protestei o Titã Simbiônico, que eu vou assistir depois. Você limpou sua casa? Eu limpei minha casa, que cara. O que você limpou na sua casa? Tudo? Ah, eu limpei a cozinha, a sala, o banheiro... Mas você limpou a ponto de poder comer no chão do banheiro? Ah, acho que não. Ah, então não limpou. Sua mãe aprovou? Minha mãe aprovou. Canta zíper e duda, zíper e... Só pra ele não dar risada? Não. Isso não pode mais, gente. Verdade. Não, mas agora, ó. Fala mais um pouquinho. que eu falo? Eu não sei o que falar, velho. Bom, começa que todo mundo deveria usar muita droga. Uma crack pra porra. Não, mentira, mano. Sei lá, todo mundo tem que ficar de boa e ver memes. É isso aí. Eu não sei o que falar. Mano, eu não sei. Mano, vocês jogaram a bola pra mim, eu não sei o que falar, velho. Os caras vão ficar olhando pra ele dando risada. Porque eu não sei o que falar. Esse que eles estão uma bosta agora. Porra, tava legal. Tava da hora, vocês cagaram tudo, né, mano? Porra. Igual a minha vida, a hora que tá ficando bom, vai lá e destrói tudo. Da hora. In your back.